meu conselho, irmão. Escuta aqui. Escute meu conselho, irmão. Escuta aqui, escuta aqui. Escute meu conselho, irmão. Ah, você se misturando de novo com esses humanos. Reimando, vira mesa. Reimando muitos planos. Porém, agora é diferente. Não só prejudica a si mesmo, mas envolve muita gente. Infelizmente, você nem mais sente que está doente e tende a piorar. Se não se cuidar, vai ver no que dá. E tudo em demasia sobra. Você se acomoda e não nota que qualquer hora chega a sua hora. Ha, tá, tá, tá, bum, bum, morreu mais um. A quebrada tá embaçada, pode ser algum conhecido seu que morreu. Abusa da sorte, depois diz que Deus ele se esqueceu. Escute o que eu digo, saia desse precipício. Alcoolismo, o primeiro vício, todo início. Zé, você perdeu todos os amigos, socado num círculo que não presta. Andar de bar em bar, só isso que lhe resta. Sua mente está em decomposição. Escute meu conselho, irmão. Nunca vi um malandro se apresentando assim. Escute meu conselho, irmão. Nunca vi um malandro se apresentando assim. Escute meu conselho, irmão. Nenhum sonho realizado, nenhum objetivo alcançado. Você leva a vida de um derrotado. Não pode pensar em ser um espelho para o seu filho. É um péssimo exemplo, é um reflexo distorcido. E anda com os boys e acha um preto foda. Te xingam, te humilham e você não se incomoda. Se acomoda, acha uma puta curtição. Vacilão, perde a noção do certo, do errado, do sim, do não. Não quero, não espero te ver de novo assim. Não seja um lock, te dou um toque. Seja um preto, espero, enfim. Não custa muito, é só tentar. Do vício largar, dos playboys deixar. E pensar em se reintegrar. A sua família, ao seu trabalho, aos seus amigos de verdade. Fique ligado nos traíras e otários que vão querer te puxar novamente para o buraco. Tome cuidado então, escute o meu conselho, irmão. Cuidado, então fora dessas ruas. Escute meu conselho, irmão. Cuidado, então fora dessas ruas. Escute meu conselho, irmão. Cuidado. Escuta o que eu digo, ouça meu conselho, irmão. É uma questão de opção. E fique ligado, preste atenção. Minha colocação não é por impulsão. Não tô de marcação, sem extinção. É o tema da discussão. A situação chegou a uma proporção de extrema complicação. É drão de extrema distorção. Sua projeção ao chão está no final. Seu nível atual caminha pra um estado terminal. Bebida grana e a balada, ciclo vicioso e perigoso. Saia dele, não seja um cara cabuloso. Reverte esse quadro, não banque o palhaço. Não seja fraco, tome muito cuidado chegado. Essa vida sua é muito curta e já perdeu a razão. E pelo jeito isso não lhe preocupa. Você entrou nessa de pagar pau, desperdício mental total. Direcionou sua vida pro mal. Ei mano, se liga, absorva tudo que eu disse, reflita. Vai ver que essa vida sua não tá com porra nenhuma. Promiscuidade, mediocridade, isso tudo te afunda. E quando a água bate na bunda é tarde pra nadar. Não morra afogado, tente se salvar. A sequência criminal. Então, escute o meu conselho, irmão. Cheguei chegando, travando, meti o pé na porta. Pulo no embalo, na pancada sonora. Não fico na rabiola, não me enrola, sai fora. Papo furado não cola. A humildade, a coragem é o meu campo de força. Deus me livre de quem inventou o pecado. Nos embala errado, diz que Deus diz que dá. Que Deus dará, eu não vou duvidar. Na cara dura, sem grana, não vim em busca de fama, meu chapa. Deixei a natureza me guiar. Agora estou aqui, meu irmão. Nas ruas não tem sermão. Não vou me render ao sistema. Sou o santista da gema. Quebrei a casca do ovo ladrão. Escute o meu conselho, irmão. Corra, corra, que o camorra vai te pegar. É o vírus que vai se espalhar. Escute meu conselho, irmão.